Jay on the beat, ho. Disposição pra escrever um livro, concentração, inspiro. A poesia e fumaça respiro. Uma opção finalmente rimou. O mundo cai, mas eu não desisto. Na capital sempre há quadrina. Comemoro finalmente rico. Oh, finalmente rico. Eu comecei de baixo, eles duvidaram. Os que não olhavam agora aceitaram. Aqui não tem crise, os negócios não param. Motivação 249, não abalo. Eu juro, vou descarregar Glock. Juro dominar o mundo não é sorte. Não cabe a grana no carro forte. Atropelo o drama, guardo o pacote. Isso é selva, mano, então lidero. Buscando certa fundação concreta. Venci sozinho, eu veio dialeto. Esmaguei os inimigos igual inseto. O que penso de você, o que importa. Se tudo que vale é vencer toda hora. Lançar um plano em busca da resposta. A verdade e a mentira a rua mostra. Disposição pra escrever um livro. Concentração, inspiro. A poesia e fumaça respiro. Uma opção finalmente rimou. O mundo cai, mas eu não desisto. Na capital sempre há quadrina. Comemoro finalmente rico. Oh, finalmente rico. Eu comecei de baixo, eles duvidaram. Que não olhavam, agora sentaram. Aqui não tem crise, os negócios não param. Motivação 249, não abala. Eu sempre soube, seria foda. O orgulho da vitória, Nossa Senhora. Só depois que vende a leva e embora. O olho do tigre, sentimento pra fora. O sorriso na cara, o peso da corrente. A confiança, o medo recorrente. A história de um soldado, ninguém entende. Buscando o sucesso diariamente. Jogavam areia, muita gente falou. Quando não tinha nada, o mundo abandonou. Querem um pedaço no topo aonde estou. 100 mil por mês, é o bonde avançou. Disposição pra escrever um livro. Concentração, inspiro. A poesia e fumaça respirou. Uma opção finalmente rimou. O mundo cai, mas eu não desisto. Na capital sempre há quadrina. Comemoro finalmente rico. Finalmente rico.